missão. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Peço que ilumine sempre o meu pensamento, que meu rap seja paz nesse mundo violento. Cubra a periferia com seu manto sagrado, proteja o ladrão, abençoa o presidiário. Só em ti tenho fé, só no Senhor eu confio. Onde a vida não tem valor, estar vivo é um desafio. Minha mensagem é pra aquele que não crê na palavra e sem fé abre o peito do outro na bala. Eu falo pelo mano que tá no desespero e sai com o ferro lotado à procura de dinheiro. Sem perspectiva, só uma vida sofrida. Pra muitos o crime é a única saída. Só Deus pode julgar. Mas olha que frase linda, pouca gente entende, muita gente a pronuncia. Errado não é quem é, é quem não assume seu erro. Antes de falar de alguém, olhe pro seu rabo primeiro. Não deseje o mal a nenhuma pessoa. Só é digno de perdão aquele que também perdoa. Ouça minha voz, entenda minha letra. É através de uma arma que o diabo te atenta. Vai, descarrega, puxa o gatilho, mete bala em todo mundo que cruzar seu caminho. Cada pensamento ruim, o mal chega mais perto. Jesus chora no céu, o demônio sorri no inferno. Tem horas que uma palavra não serve de consolo. Que dizer a uma mãe que vê seu filho ser morto? Não tenho o que dizer, não, não tenho o que falar. Não tem como entender, também não tem como explicar. O aperto no coração, a dor e o sofrimento. É só Deus pra iluminar e confortar nesse momento. Momento de tristeza e de decepção. A dor que aperta, sufoca o coração. O sofrimento infinito de toda a família. A lágrima que cai tem o peso de uma vida de alguém que se foi e não vai mais voltar. De alguém que entrou no crime e não conseguiu escapar. O resultado é fulano esticado, outra família sofrendo. Uma triste lembrança no dia 2 de novembro. Mas na periferia história se tem uma pá. Muita gente tem de tudo, só sabe reclamar. Enquanto o boy hipócrita tá de barriga cheia, muita gente pede a Deus pra ter o que pôr na mesa. Então antes de reclamar daquilo que cê não tem, agradeço o que cê tem. Erga as mãos e diga amém. Pra que tanto dinheiro se no dia do seu enterro só vai ter sofrimento, lamento e desespero? Senhor, me guia pelo certo pra que minha alma seja salva. Me proteja de toda maldade que pra mim foi reservada. Ilumina minha mente, o meu rap e a minha vida. Pra que eu não caia em tentação e me torne mais um homicida. Eu agradeço ao Senhor por tudo que eu tenho, pela minha família, meu rap e meus parceiros. A conquista do respeito, a humildade que vem do berço. São coisas que não tem preço, valem mais do que dinheiro. Aqui outro guerreiro, mais um sofredor. Passando pro papel, minha revolta e minha dor. No tambor do oitão, ou então no fio da faca. Uma morte é uma morte, não importa a arma. Se tem gente com fome, vai ter latrocínio. Vai ter corpo no chão, se tiver pedra no cachimbo. Se ser bandido é falar em nome dos pobres, então você é bandido de corpo e alma até a morte. Falo em nome dos mano que tá lá na cadeia, que caiu no jogo sujo, na armadilha do sistema. Falo em nome do bandido, do ladrão, do viciado, que também já foi criança, foi humilhado e maltratado. Ninguém nasce armado, ninguém nasce dando tiro. O sistema te transforma num monstro assassino. Qualquer um vira bandido se não tiver incentivo. E não pensa duas vezes pra puxar o gatilho. Já sonhei com a esperança, mas cansei da ilusão. Por isso, Senhor, peço a sua proteção. Aqueles que essa noite passam fome, sentem frios, crianças de rua que amor nunca sentiu. Ao pai de família que se acaba no boteco, que o Senhor lhe estende a mão, lhe mostre o caminho certo que Nossa Senhora seque. Com manto sagrado, a lágrima da mãe que vê o filho assassinado. Pois um dia a Senhora por seu filho já chorou. Sabe mais que todos nós qual é o peso da dor. Aqui ninguém se comove, chama isso de rotina. Porque não foi parente seu que perdeu a vida. Também oro pro detento, ladrão que é sangue bom. Porque todo ser humano tem um coração. Eu falo isso porque eu tenho. Você também, se no seu tem paz, só resta dizer amém. O de muitos é de pedra, só tem trevas, ódio, maldade injetada nas veias até os ossos. Sou guiado por Deus Pai, protegido por Jesus Cristo, que nos ilumina, nos protege do perigo, me protege dos traíra, maldade, falsidade, olho gordo, inveja, principalmente os covardes. Jesus não escapou da cruz, quem sou eu pra escapar? Se ele morreu de braços abertos, não sou eu que vou cruzar. Vira as costas pros outros, isso aí não é minha cara. Trazer desgraça, destruir a própria quebrada. Ouça a palavra sagrada, mano, pensa bem, porque Deus olha pro meu lado e pro seu também. Senhor, em primeiro lugar, música, eu agradeço por tudo que eu tenho. Olhe sempre por mim, pela minha família e pelos meus amigos. Ilumina minha mente, o meu rap e a minha vida, pra que eu não caia em tentação e me torne mais um homicida. Pra quem me deseja o bem, que o Senhor retribua com o bem. Pra quem me deseja o mal, que o Senhor lhe dê o bem em dobro. Porque aqueles que são capazes de desejar o mal ao próximo, esses sim precisam receber o bem. Porque esses são os fracos de espírito, são pessoas de pouca fé. A todos que me ouvem, fé em Deus. A caminhada é sofrida, mas no fim os justos serão recompensados.